Às vezes a mente leva a gente pra lugares que o coração nunca esqueceu, esperando que um dia a gente possa se ver de novo, sentados à beira do mar, vendo o sol se pondo. Talvez em nossa mente a imaginação seja tão real. Voltando pra realidade, sinto impotência mental. Lembrando e sonhando que tudo volte a ser igual. O passado com o presente, fico aguardando um sinal. Na mente podemos tudo, mas nem tudo é real. Se for, já foi um dia, quando tudo era normal. Agora no presente, a saudade assume o lugar. Lembrando da gente naquele mesmo lugar. Agora no presente, a saudade assume o lugar. Lembrando da gente naquele mesmo lugar. Agora no presente, a saudade assume o lugar. Lembrando da gente naquele mesmo lugar. Agora no presente, a saudade assume o lugar. Lembrando da gente naquele mesmo lugar. Esperando que um dia nossos destinos possam se cruzar e viajar pra uma ilha, água de coco, sombra e mar. Esperando que um dia você imagine igual. As nossas poesias ainda podem ser. As nossas fantasias ainda podem ser real. As nossas fantasias ainda podem ser real.